Precisamos de então, porque a pessoa que é doente mental é vista como um cadeiro também, é, vai ter preconceito, isso aqui no outro, tem, né, olha com você, você tá sorrindo pra você, você fala que é doente mental, ela já esconde o sorriso, já por isso que a gente trabalha como inserção, para nós é só inserção, nossa inserção então, no mercado. Aí por isso que eu tô falando que cadeieiro aprende para valer mesmo o artesanato. Eu acho que tem que ter mais. Mas eles têm tempo. Mais. Não, mas. Mas eu acho que o que você está falando é um pouco dessa necessidade, desse desejo de aprender mais. É, ah, eu gostaria de aprender mais. Muito bom. As igrejas evangélicas lá estão ensinando lá. Evangélico não ensina nada, não. É de ensino os cadeiros. Tudo isso está dentro, a Lúcia está dando católico. Um informe de um seminário, né? Que é o ciclo de formação que está sendo pensado aqui para a Redinha. Então, isso que você está falando está dentro disso. Né? É uma proposta aí. Acho que a gente também vem discutindo lá no bairro. A gente precisa fazer curso, a gente precisa se fortalecer, né? E se formar é um jeito de se fortalecer. Então, aprender as coisas é importante mesmo. Eu acho que esse é um tema do ciclo de formação, né? Pensar. Falar uma coisa que está na minha cabeça, que eu conversei quando teve justamente o seminário de cooperativismo, lá de italiano e tal. Conversei bastante com a Fernanda Licati, que estava no Ministério, né? E que agora voltou para São Paulo. E falei da Redinha, falei dos pontos, não sei o quê. E ela se colocou muito à disposição para formação, para. Eu não vou porque eu não sou independente, então eu não vou chegar assim. Mas se vocês me convidarem, se acharem oportuno, em algum momento, ela se disponibilizou a vir, a fazer, sei lá. Então é alguém que, Fernanda é considerada nacionalmente Fernanda? Uma pessoa, Fernanda de Cássio, né? Nacionalmente é reconhecida como uma pessoa especialista em cooperativa, enfim, a gente faz tudo social. E tal. Então, convidado para o seminário da Redinha, né? Não, então, eu fiquei pensando, para o seminário acho que é um nome. Porque eu acho que ela, só pelo fato dela estar voltando, ela está com mais disponibilidade. Explica bem para nós aqui. Eu acho que ela é alguém que acrescenta, né, para nós. Então, está aí um nome. A Fernanda. Precisar, legal. De qualquer forma, acho que eu vou reencaminhar esse e-mail, né? Acho que é bom, me refresca. E acho que o Gedão tem razão, porque tem várias coisas que estão. Tem esse seminário inteiro que a gente está pensando, a rede está pensando no seminário para novembro, e o trabalho está pensando nesse seminário, na Secretaria do Trabalho. Está tudo pela luz. Então, é um semestre pesado aí que a gente também. Viu, Ana? Eu quero só falar pro. Como é o nome dele? Eu vou sugerir uma data aqui. Como é o nome? Qual é o seu nome? O nome dele? Gildásio. Gildásio. Diga lá. Esse negócio da incubadora que eu tô dizendo, tem duas coisas. Tem a incubadora da USP e tem essa do seminário ainda. São geral. A outra é mais geral, a outra é muito simples também. Tá. Essa tem mais região. É separado. Eu sugiro uma data do ciclo de formação para dia da quinta-feira que vem, dia 30, né? Tem muita coisa, para a gente gerir, né? Então, eu acho que é você lá, você tem alguma coisa na foto mais urgente. Gente, mas vamos lá, tem mais informes. Talvez a gente pudesse ver o que a Lúcia vai mandar. Né, atualizando, e talvez até pensar, cada um pensar um pouco as datas. Acho que a gente fez esse indicativo ali de datas. Mas é possível, não vou ser viado ou não. Depois nós ficar, né? Quando é essa mais próxima, depois nós ficar. A última reunião da rede tem dois encaminhamentos. Um é para a compartilhar a ata da redinha no grupo da rede. Então é um pedido da rede que a gente compartilhe as atas das reuniões da redinha com todo mundo. E um outro encaminhamento é que está se construindo nessa linha da identidade, tem um processo de construção de uma nova marca, de uma nova identidade para a rede. É, e agora vai começar uma etapa que a gente pensou que possa ser pelas redinhas. Então tem um indicativo de uma oficina aqui com a nossa Redinha Oeste, com esse pessoal que está construindo a marca da rede. É, a gente precisa pensar, na verdade, de uma coisa de ser até a próxima semana da Redoma. Então, é dia 18 de agosto? Sei lá. 28? Acho que é dia 18. 18, 28, é 20, né? Não é a terceira da rede. A da rede é a terceira. Da Redinha é 27. Então é 20 de agosto. 27. Da Redona. Não, da Redona é 20 de agosto. 27. Não, então, até a próxima reunião da Redona, que é 20 de agosto, a ideia é que essas oficinas já pudessem ser feitas. A ideia é fazer na reunião da Redinha, mas essa semana especificamente eles não poderiam e a nossa estava muito em cima. Então, não sei se a gente consegue tirar uma outra data para fazer essa oficina ou não, se a gente indica que seja na nossa próxima redinha. Eles falam de algo de 2 horas. Essa oficina seria o quê? A gente aprender a gente contribuir com a construção de um novo logo para a rede. Da Redona. É. Isso aí o quê? O consol? Blá, blá, blá. Tem essa história da construção de identidade, né? Não é só um logo exatamente, mas. Mas é a pessoa já perdeu sua identidade. Mas aí a ideia. Mas essa vez é uma retomada. Mas a ideia da oficina é uma data extra à nossa reunião da Redinha. Sim, né? Isso. Isso a gente vai ter que decidir, na verdade, né? Não ficou fechado. Porque assim, eu acho que a gente tinha que fazer como extra. Eu acho que a gente tem o ponto Corifeu, o ponto Benedito, o nosso ciclo de formação, tudo isso da Redinha, né? Não que essa parte não seja, essa parte também é a opinião da Redinha para contribuir lá na Redona. Acho que a gente vai precisar abrir mais espaço. Sim. Eu acho que essa construção podia ser lá no Coliseu. Porque se está pensando em alguns projetos lá, indo para lá, então a gente podia estar indo. Só que a gente tem que esperar ligar a luz lá. Assim que ligar a luz lá, a gente vai fazer reunião lá e começar a ocupar lá. Eu vi duas versões, na realidade, né? Uma versão que tinha ligado a luz. Não, a versão diz que. Não ligou, a gente já falou isso no começo. Tá com problema no poste. Ah, inclusive, foi eu que falei que a luz estava acesa, mas não era luz, estava quebrado no. A nossa reunião aqui é no 27. Isso era para aquela caridade. O mesmo horário? Não, 28. 28? Aqui. Eu sabia que tinha 27 de agosto. Não, a próxima é a redinha, né? A redinha, porque eu acho que vai ser. 28, tá bom? Não, dia 28 agora é muita coisa, né? É. Então, mas a gente consegue indicar uma data para essa oficina? Eu vou sugerir uma data. Essa é a data. Dia 13. 13 de agosto? Que dia que é? Ah, é isso, 7. 7 do 8, 14 e 30. Não, dia 13. De manhã. Não sei, a gente precisava sugerir algumas coisas para. Antes da reunião, tem prazo? Dia 20. Então, dia 13, não pode ser? Dia 20. Quinta-feira? É. De manhã é ruim? Ah, pode ser esse horário. É possível, eu estou vendo que a reunião é o dia da reunião do eixo 7. A gente está feliz. É a tarde? Dia 20 na Nair, dia 13 é a tarde. Aí eu não poderia vir, aí vem eu e a Carol vamos ter que ir lá naquela outra. Eu poderia de manhã. Porque depois a reunião da rede já é dia 20. Bom, apesar que a senhora tenha falado, desculpa, eu cheguei atrasado, mas assim, como é que está essa questão? Porque assim, esse espaço aqui, assim, é mais fácil ser verbalizado, né, do que o da Purifeira, porque lá era uma batalha desgraçada para a gente estar, não sei quantos anos, estar nessa casa. Aqui, você acha que o caminho é mais fácil para a gente consolidar esse espaço? Essa é a pauta da próxima redinha, dia 27. Dia 27. A gente vai discutir isso. Mas não acerta muito, então. Mas estão os dois encaminhados. Tá. Né? Porque não é que. Tem algo mais? Tem algo mais pra gente. Tem que decidir essa data, né? Acho que é importante. Ou pelo menos deixar duas opções e finalizar por e-mail, alguma coisa assim. Eu acho que seria interessante se tivesse uma ideia como comprar uma máquina daquela de fazer chinelo, fazer caneca, fazer camisa. Assim. São outras ideias que a gente acha que são outras ideias. Tá. Dia 13, dia 13. Você poderia dia 13? É tarde para a noite. Precisa ser um lugar grande, né? Eu não vou poder. Tarde. Dia 11 eu posso. Ah, eu tinha pensado aqui. Aqui. Lá no Olido não dá? Olido não dá? Não, gente, vocês têm a ver com a biblioteca. Ah, tem a biblioteca, né? Mas por que você não vai lá no. Lá no sede? Apertar. É espaço privado, é complicado, né? Espaço privado. Lá, lá é mais fácil. A gente lá no Itaim tem sala grande, que poderia. Tem gente que acha ruim ir pra lá. Aí tem que ver o lugar. Possível. Mas sala grande maior que essa? Bem maior, sim. Não, é mais larga, né? É pra fazer dinâmica, tem toda uma questão. Já 11 da tarde, com o que é para as pessoas? No dia que dia 11 é terça? É, sim. Eu posso. Eu não. Posso tentar. Para mim só depois das 15. E depende da onde, eu não sei se eu consigo chegar. Lá para o dedo do pequeno barulho. Lá para o pequeno. Ai, que hora que dia que vai ser? Não sei, estamos pensando junto. Saia do 11 da tarde, 13 de manhã à tarde, né? Tá tendo aí algumas. Aquele o Pedal da Lava tem, oferece que espaço, assim, eles têm espaço que eles podem ceder. Pedal da Lava? Foi lá no. Foi no Cabo Rio da. Acho que aqui foi no reunião do Cabo Rio da Tela lá, no refeitório. Acho que é pequeno. Pequeno. Porque se fosse por causa da água. Eu acho que é uma. Porque essa reunião extra é para o pessoal da discutir a marca, né? Imaginando. São também. São os designers? É. E o quê? Eu acho que você tem design. Eu vou assinar um auditório que não é nosso, é verde. Mas tem, vai ser. Não, é só. A Vitória é grande. A Vitória é grande. No século de 10. Dentro do parque o espaço é grande, mas eu não sei se tem disponível, a gente sabe a data. Pô, gente, o Seco Bacuri também, né? Tem espaço. Tem espaço também. Um lugar mais estratégico que ele está fazendo. Eu acho. Gislene. Gislene, né? A Gislene não está aí, né? Não. Já vi com ela. Eu acharia mais interessante, mais fácil, né? É, se... é, porque tem que facilitar. Então, né? Lá, se fosse para lá, é tranquilo, porque tem bastante gente lá de casa, né? Não sei, favorecia, pra, né? Para nós é tranquilo. Para mim é até melhor que eu estou reto lá de casa, né? A gente pode dia 11, reunião. Dia 13 e dia 12. Tem que ver que dia que é dia 12. Dia 13. Quarta. Depois da feijoada, né? Nada ainda. Mas 12 aonde? Não é mais. Tranquilo? Nada ainda. Já tem outro caso que eu acho que é melhor. 12 é quarta-feira. Quarta-feira. À tarde. Ou 11 à tarde ou 13. De manhã ou tarde. São as possibilidades. Aí, gente, também está grande. Eu acho que terça-feira seria um dia melhor, porque segunda-feira geralmente é tumultuada a cidade. Nenhuma data é terça, quarta ou quinta. Então, terça-feira eu acho que tem um dia melhor do que quarta. Por que não faz um terça que tem a. Aí depende do espaço também, né? Faz o espaço deles, né? Claro. Já tem três dificuldades. A Natália, terça difícil, né? É. Para a Carol e para o. E para quarta-feira. Terça ou quinta. Terça já foi. Quarta ou quinta. Quarta ou quinta. Quarta ou quinta? Quarta à tarde. Quarta. Tá resolvido. Ok. Tem mais alguém aí? Quarta à tarde. Quarta à tarde. Quarta-tarde? Quarta-tarde? Quarta-tarde? Quarta-tarde? A hora de encontro é quarta-tarde? Quem pode quarta-tarde? Quem não pode? Quem não pode? Quem não pode? Quem não pode, quarta. Eu, pra falar a verdade, eu não quero ir. Então não posso nem levantar a mão. Eu não posso levantar, nem quero ir. Mas por quê? Não quero. Ele não conseguiu. Não podia fazer de oficina, não. Eu só vim só porque eu tava meio estranho no carro.